passando a borracha no papel, papel. A ribalta é o sol nos olhos quando a estrela cai do céu. Nova revista e todo mundo de olho nela. Muita corista velha, bicha no palco e na plateia. Casa lotada, gente espremida, louca pra entrar. E a curiosa espera da cortesã velha de guerra. E depois que apaga tudo vai começar. Salta um seio no ar e a plateia alucina. E uma orquestra da antiga põe pra quebrar. Peraí, orquestra antiga é outro lance. Agora a gente começa. Vamos tentar. Depois a gente resolve. Hoje eu vou por aí passando a borracha no papel, papel. A ribalta é o sol nos olhos quando a estrela cai do céu. Nova revista e todo mundo de olho nela. Muita corista velha, bicha no palco e na plateia. Valentino de brilhantina, dono de bilhar. Eterno apaixonado pelas vestidas e peladas. E depois que acaba tudo vai começar. Entra em cena no ar e a vida continua. E uma orquestra da antiga põe pra quebrar. Vamos no refrão. Nova revista e todo mundo de olho nela. Muita corista velha, bicha no palco e na plateia. Casa lotada, gente espremida, louca pra entrar. E a curiosa espera da cortesã velha de guerra. Sobe a estrela, brilha no alto de uma escada. E o povo no puleiro burra de gozo arquibancada. Valentino de brilhantina, dono de bilhar. Eterno apaixonado pelas vestidas e peladas. Nova revista e todo mundo de olho nela. Muita corista velha, bicha no palco e na plateia.